Desacreditou, moleque mandou bem. Fez de tudo e foi mais além. Culpa do meu flow, não é pelas notas de 100. Desculpa, mas essa aqui é pra quem? Desacreditou, moleque mandou bem. Yeah. Fez de tudo e foi mais além. culpa do meu flow, yeah. Não é pelas notas de 100. Vai dizer que você acredita que seu ódio também me limita. Mas eu tô no pódio, a galera grita. Não faço isso pra terminar, mas me julgo em várias fitas. Mas o jogo só termina quando o juiz apita. Me odiaram como odiaram Baggio na Itália, mas nunca me pegaram, sou ágil na batalha. E eu tenho fome, não é pelo nome, é sonho de infância. Espera porra nenhuma, porque só quem corre alcança. E eu tô na maratona, não tô só fazendo login. Mais de 100 metros com barreira, vocês tão só no jogging. Mas de qualquer maneira, revezamento, não tô só. Sim, você vai ver que não é brincadeira quando a RV vi. Com tudo e finalmente um dia vocês vão ter o que merece. E assim quem sabe um dia vocês vão ver que meu rap é feito só pra uma mente sã. Ler a letra e se tocar que meu som vai tocar tipo um sã. Desacreditou, moleque mandou bem. Fez de tudo e foi mais além. Culpa do meu flow, não é pelas notas de 100. Desculpa, mas essa aqui é pra quem? Desacreditou, moleque mandou bem. Não deixo rastro nem pista. Eu dou trampo pro detetive. Em meio aos passos conquistas, tentaram me deter, tive que seguir. E eu consegui, e agora eu sou livre. Eu sou o MC que avisa aqui pra que você acredite. Mais do que pensar, isso deve tá na mente e nunca vai passar, deve ser eternamente. E pra quem duvidar, nós sempre segue em frente. Se desacreditar, pode pá, então me enfrente. Espero que eles inovem, vocês até que são bom, viu? Haters, então me prove que o Uzi não tem um dom. Minhas jogadas se movem mais do que Shaquille O'Neal. Sou o Clark quente, jovem, pode pá, Smallville. Então me diz o que tu queres. Julgam sem saber de nada. Carla Pérez pode até falar, mas no meu show tem mais mulheres. Podem tuitar, meu flow tem mais cara que Jerry. Moleque mandou bem. Fez de tudo e foi mais além. Culpa do meu flow, não é pelas notas de 100. Desculpa, mas essa aqui é pra quem? Desacreditou, moleque mandou bem. Fez de tudo e foi mais além. Culpa do meu flow, não é pelas notas de 100. Desculpa, mas essa aqui é pra quem? Desacreditou. Desacreditaram, né? Até entendo, ora. Como crer em filhos sem pais que odeiam escola? Futuro traçado por cientistas sociais. As ocorrências escolares em breve serão policiais. Obrigado, Racionais, Naldinho e facção. Graças a vocês me tornei uma exceção. Lembra das músicas de bandido do filho da empregada? Foi no show dele que sua filha gastou toda a mesada. Doutor, ai, não é por nada não. Sou da classe C sim, mas é C de campeão. Você viu um ex-operário se tornar presidente. Desacreditar do meu povo não é um ato inteligente. Mas se tu insiste em desacreditar, tudo bem, o tempo se encarrega de mostrar quem é quem. Sete palavras, tio, que eu levo pra qualquer lugar. Tem que fazer, botar fé e acreditar. Desacreditou, moleque mandou bem. Fez de tudo e foi mais além. Culpa do meu flow, não é pelas notas de 100. Desculpa, não.